O que aconteceu? O que te levou ao sono profundo destes últimos longos anos? Sei. Sei, não foi o primeiro. Sonos são vários, pois vários também são os que sonham e parecem, em sua sabedoria, esperar pelo sono do invasor. Isto, pouco ou mal se compreende, que dure séculos. Para todos os sonhadores, isto... é indiferente, de uma indiferença enorme, pois obedece a uma ordem de coisas que muitos desconhecem. Pensam, talvez, que a mudança se realizará não por sua própria força em combate, mas pelo desbate do enfraquecido conquistador. Assim, só lhes resta esperar quase sonambulamente. Mas isto é um